pedindo aqui que os irmãos enviem as suas cartas, ou seja, seus e-mails, para programamc@ipda.com.br. Repetindo, programamc@ipda.com.br. Estamos aguardando aí seu testemunho de conversão, como este, desta irmã que enviou aí o seu testemunho tão lindo de transformação de vida. Aguardamos também a sua audiência amanhã, onde voltaremos às 12h30 com mais uma audição do programa Mensagens Cantadas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Se despede Débora e também pastor Lorival de Almeida. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Você ouviu na rádio Deus é Amor. Mensagens Cantadas. Deus é Amor. Apresentação, pastor Lorival de Almeida e cantora Débora Miranda. De volta amanhã, ao 12h30, horário de Brasília. Atenção, operadores. Disfarce neste momento a rede SAT, cadeia de transmissão direto da Central de Produção Internacional para a produção local. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você está na Capixaba FM, 105,1 MHz, em ZYS 967, canal 286, em AM, 1050 kHz. ZYI 203, Vitória, Espírito Santo, Brasil. A sua rádio, Deus é amor. 2 horas. O programa A Voz da Libertação traz para você momentos de paz, amor, fé e esperança, levando você a um encontro com Deus. Rádio Capixaba e a hora 2:01. Já estamos de volta com a nossa programação local. Fique com a gente, Rádio Capixaba. Programa A Voz da Libertação. Capixaba. 24 horas no ar, pra te atender. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Dos estúdios da Rádio Capixaba, programa A Voz da Libertação. E um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo. Agora são precisamente 14 horas com mais 3 minutos na capital capixaba. Ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus, deste que vos fala seu irmão em Cristo, Diácono Edson Pitangui. Central técnica é o nosso irmão Diácono Henrique Esmazaro. Hoje é sábado 25 de março de 2023. Este é o programa Voz da Libertação, que pertence à Igreja Pentecostal Deus é Amor, com sua sede mundial na Avenida do Estado 4.500. 568, bairro da Liberdade, São Paulo, capital. Direção geral está a cargo da nossa irmã Ereni Miranda. Nossa Igreja Deus e Amor de Vitória do Espírito Santo, sede setorial, está na Avenida Santo Antônio, número 366, Volta de Caratuíra, responsabilidade, pastor Odair Gomes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Dia quando estava na igreja, senti a virtude do anjo do Senhor. Trouxe do céu para nós esta mensagem, pra todos crente, obreiro e pastor, pra todos santos viver.